Atenção, Brasil. Tentemos nos concentrar nesse instante histórico. Atenção. Giga. Passo do homem. Eu só tenho que agradecer. O que seria dessa porra trancada sem vocês? Noticiário não nos dá esperança. Acostumado, luta, sempre perseverança. Vem o pânico, vem medo, vem também. E nós acha força até onde não tem. Aquele maconheiro ainda. Nós somos fortes juntos, mais fortes ainda. Não tá mole pra ninguém, mas o certo é o certo e ninguém solta a mão de ninguém. Batuque na cozinha tem resistência que tem também. Nós é rua até dentro de casa. Orgulho dos meus filhos, o trabalho e família. Como é magrela, eu vou até o final. O almoço tá pronto, então bem-vindo, meus cria. Yeah, bem-vindo, meus cria. Casa de bamba, cozinha, fumaça e samba. E foco pra fazer coisa certa. Resiliência, isso é coisa de família. A gente luta e dá um jeito, por mais que a coisa aperta. Um dia ser mais simples sim, mas meus tambores se afinam, também tocam assim. Vai por mim, aprendo a amar suas raízes. O povo de verdade, sim, raízes. Deus e o diabo na terra do sol. E o povo vai lutando por lugar ao sol. Mantenho meu chegado por perto. De onde eu venho, a gente sabe que o certo é o certo. Nós é a rua até dentro de casa. Orgulho dos meus filhos, o trabalho e família. Como é magrela, eu vou até o final. O almoço tá pronto, então bem-vindo, meus cria. Yeah, yeah, yeah. Bem-vindo, meus cria. Temos trancado em casa. Ninguém segura a gente. Yeah. Bem-vindo, meus cria.